Bateu a porta na minha cara e disse vou embora. E sem pensar em nada você jogou fora nossa história, o amor que eu te dei. Menos de 24 horas vem notícias suas, seus beijos espalhados no meio da rua. Coisa feia essa sua loucura. Foi infantil demais, você passou da conta. E explica esse seu desespero, se entregando a outra tão cedo demais. Se tava confiante, voltou aqui porque deve ser pra ouvir eu dizer. É que lá fora não achou ninguém melhor que eu. Se agora descobriu que ama, o problema é seu. Tá chorando, acho melhor parar. Se depender de minhas lágrimas vão te afogar. Foi infantil demais, você passou da conta. Me explica esse seu desespero, se entregando a outro tão cedo demais. Se tava confiante, voltou aqui por...